um ano atrás, quando tudo aconteceu, eu amava você. Mas o tempo foi passando e você se escondendo, nunca mais apareceu. O seu telefone, fiz favor de esquecer. Não quero nem ao menos mais saber de você. Mas quando deito em minha cama, é o seu nome que chamo. Seus pais não querem nosso relacionamento, então por isso devo parar. Mas em qualquer lugar o pensamento em você está. Queria sempre ser seu namorado, estar com você, o seu eterno apaixonado. Mas já que não é possível, eu vou apenas chorar. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Te amo e não consigo mais disfarçar. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Te amo e não consigo mais disfarçar. Volta pra mim, não consegui te esquecer. Pois tudo que eu vejo, eu me lembro de você. Ao meu lado, me fazendo sorrir, me fazendo feliz. Preciso de você aqui comigo, já tentei te esquecer, mas não consegui. Já saí para curtir, mas eu não consigo. Vou deitar, vou pensar, vou sonhar contigo. Minha linda, por favor, eu te peço e eu te imploro. Volta pra mim e vê se não demora. Estou na solidão, pensando em você, no seu jeito de falar, no seu jeito de sorrir. A minha vida está tão triste sem você aqui, me abraçando, me beijando, me fazendo feliz. Outra pessoa não me faz te esquecer. Volta minha linda, minha vida é você. O meu destino sem você é eternamente sofrer. Por isso eu te peço, volta pra mim. Eu te amo e sem você eu não sou nada. Se você não voltar, só me restam as lágrimas. Vivendo um pensamento, sonhando contigo. Eu te amo de verdade, não consigo viver sem você. Volta pra mim, não consegui te esquecer. Sonho todas as noites juntinho com você. Eu te amo e não consigo te esquecer. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Te amo e não consigo mais disfarçar. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Tudo começou num momento inesperável. Quando eu te conheci, queria ser seu namorado. Um olhar conquistado bateu mais forte o coração. Conversando com você, eu fui ficando alucinado. Mais um grande receio de você não me querer. Mas com o passar do tempo, eu fui compreendendo que a amizade para mim apenas não bastava. Foi então quando você me surpreendeu, ligou para mim. Confesso, eu não esperava. Marcamos um encontro, não vi a hora de te ver. Fui à sua escola e disse o que de fato queria. Graças ao Senhor, era sua vontade também. No primeiro beijo, fiquei alucinado, pensando em você, no seu jeito conquistador. Agora compreendo, realmente é amor. Mesmo sendo difícil nosso relacionamento, a vontade de te ter em meus braços, contigo sempre está. Só cresce a cada dia, pequenos instantes que se tornam grandes momentos de amor. A verdade é que eu te amo e sem você não sei viver. Que Deus abençoe nossa relação, pois sem você na minha vida tudo é solidão, tudo é solidão, tudo é solidão. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Te amo e não consigo mais disfarçar. Então amor, volte pros braços meus, venha pelo amor de Deus. Te amo e não consigo mais disfarçar.